Oceana 6258, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 90 graus, 079. Tem livre pouso, Oceana 6218. Azul 4959, decolada 08, chama controle Salvador, 120 desse 8. 1208, azul 4959, boa noite. Go 1354, cleared. Line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, runway 10, 1354. Oceana 6258 no solo 010, libera direita, via taxiway Fox, prossiga taxi via Alfa, Juliette, portão 612. Confirmando então, vai pro Alfa, Juliette, 612, 6258. Afirmo. Ok, muito obrigado por permanecer na sua escuta. Go 1354, cleared takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Okay, takeoff, runway 10, go 1354. Go 1354, airborne at 12, contact on departure control, 120, decimal 8. 120, on departure, thankfully. confirmando que está livre o ingresso do 6258 para o 06. Afirmo, Ocean 6258. Prossegue para o 06, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, mano 228, já se abaixar o trabalho. Tente, gol no 228, avistado, pouso autorizado, costuma 0, vento 090 graus, 099. Pouso autorizado na 10, gol no 228. Ok, gente, vai coordenar com o zero. Agradeço. Fazer uma boa, eu passarei do 2-2-2-8 com a informação Bravo. Uma parceria 2228, aguarde cópia. Passeira 2228, cópia. Cópia 22. Autorizada a vitória da conquista, nível 180. Rota conforme do plano apresentado, decola da pista 10 após a decolagem curva direita. Perfil de saída arbor 1 na transição Alefa, aciona 54, corrijo. 5054 no transponder, controle 120.8. Autorizado 180, conquista, decola 10, direita, pessoal Abo 1, transição Elefa, aciona 5054, vamos chamar controle 108, fórmula do seu Abo 1 inferior. Ok, sente, após Elefa, prossiga via rota do plano, passarei 2228. Via rota 2228. Correto, pronto. Vamos lá. Voo na 2228, táxi. No solo 18, táxi autorizado via Foxtrot, Alfa, Juliette, remota 13. Foxtrot, Alfa, Juliette, remota 13, no 2-2-2. Solo Salvador é o Tamac X-Ray, Yankee X-Ray. É o Tam? É o Tamac Yankee X-Ray. Prossiga. Da posição 10 para a posição 13 do Pátio 1. Posição 1-0 para a remota? Isso, da remota do Pátio 1 da posição 13. Está na posição 10 do, aqui da, do King. Gente, aguarde. aguardando. 322-22 para funcionamento. Autorizado, reporte push. Corrigindo, reporte fax. Reportar, 222. Aguarde. Participatória 2228, com 39 no POB, 39 POB, 5 horas e 30, Salvador. Sim, frente, parceira 2228, táxi autorizado, via pátio Índia, consulta de espera, resposta pronta, ajuste 1012. Pátio, pátio Índia, com 1012 no ajuste, 2228. Então, Mike, Yankee X-Ray, autorizado a iniciar o reboque, ponte, no, ponte 10 para remota 12. Reporte ao término. Então, Mike, Yankee X-Ray, copiou. Mike, Yang X-Ray, na escuta. Passada 2228, ali na cola, vento 090 graus, 05. Ali na cola, 2228. Boa noite, voo no 358, interceptando o ILS. Gente, voo no 358, já avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 090 graus, 079. Repouso na 10, voo 358. Passaria do 2228, decolado aos 33, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. O senhor está ciente da emergência médica do voo 358? Afirmo, o infraero já está ciente também, já providenciou. Obrigado. O Google copiou, tá aí? O Google copiou, eu informei, é só para a gente ter a chance de ter um táxi rápido também. Não, com certeza. Obrigado. Autorizado, inicial reporte, Tamaic Yankee X-Ray. Reporte ao término, na remota 12. Uno 351, Alfa 37, mantenha a escuta, ataque via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, para o portão 02, bom dia, 358. Alfa Manuel, San Mike Infectou e informa os internos de revolta. Gente. Muito obrigado, mano. Salvador, boa noite. Comandante, foi? Prossiga. Essa informação já precisa da autorização para a gente. Qual horário do plano? 0400. Aguarde coordenação, voo na 3-4. Salvador, Mona 358. Luna 358, aguarde mais um minutinho. Só vou confirmar o transponder com o centro de Recife. Tá, só pra saber. Salvador, podia só adiantar a saída pro 1358, qual é o procedimento? Afirmou. Puca, transição Aracaju. Puca, transição Aru. Tá, obrigado. Bola 358, copia? Pronto, copia, Bola 358. Recife autorizado, nível 490. Via Perzo 17, após prosseguir via rota do plano, decola da 10, curva esquerda. Perfil de saída Pucajama, Pajamaru. Acena 5067, 120, decimal 8, frequência do controle. Correto, me pronto.